cabeza y acataca. Parte de mi cerebro que sobrecalienta y me mata. La idea de pensar que por ahí tú andes suelta. Pero cuelga ya tus guantes que ahora te darás de vuelta. Boa tarde, amigos da Manaus, a voz da resistência. Está entrando no ar aí mais uma edição do programa Arquivos Ocultos, aqui pelas ondas da Manaus, a voz da resistência, mais uma vez, né? Confirmando aí a resistência. O programa Arquivos Ocultos, como eu sempre digo, ele não tem objetivos de trazer a verdade absoluta e nem mesmo induzir a pensamentos. Pelo contrário, a ideia é fazer com que a gente pense em cima de informações, notícias e fatos que vêm acontecendo em nosso planeta, né? No programa de hoje, nós vamos falar sobre a questão da Lua e no final sobre o Fórum Econômico Mundial. Né? Por que sobre a Lua? Parece um assunto já meio batido, né? Mas não. Não, porque no ano que vem, se tudo der certo, a NASA lançará a primeira missão Artemis, não tripulada, primeira nave, Artemis 1, será lançada em direção à Lua. Mais uma vez, o homem indo à Lua. Não vou entrar aqui naquele papo de que o homem não foi à Lua, né? Não foi à Lua, foi uma farsa e tal. Existem muitas pessoas até que acreditam nessa história aí de que tudo não passou de um movimento na época por questões econômicas e até mesmo de poder de Estado, né? Então havia uma guerra fria ali, uma disputa de qual país, qual nação conseguiria esse feito e algumas pessoas acreditam, outras não, outras, e independente disso, o que nós temos como informação oficial é que sim, nós fomos à Lua, né, nas missões Apolo, que terminaram nos anos 70, ali foi encerrado depois de diversas viagens até a Lua, vários astronautas foram até a Lua e tivemos muitas missões e até dessas missões surgiram várias tecnologias que a gente utiliza até hoje aí, provenientes desse desenvolvimento tecnológico que as missões espaciais nos trazem, né? E também um detalhe, né? Naquele período, os astronautas trouxeram da Lua rochas, né? Material do próprio satélite nosso aqui, da Lua. E se eu não me engano, 400 quilos aí de rochas, em torno de 400 quilos de rocha, foram trazidos na época pelos astronautas das missões Apolo. É interessantíssimo, né? Agora, a ideia do programa é falar sobre essa novidade, né? Vamos dizer assim, novidade. O homem vai novamente à Lua. Olha que legal isso, né? Que interessante. Nós aqui no planeta Terra, a gente anda vendo coisas assim, no mínimo, fora da realidade, né? Vamos dizer, algo assim. Algo que não condiz com o que a gente, como humanidade, devia estar preocupado, né? A gente tá vendo aí grandes empresários aí fazendo voos aí espaciais e gastando milhões em questões que ficam, no mínimo, fora do que nós deveríamos, como sociedade, estarmos buscando, né? E a NASA, não seguindo, claro, esses empresários aí que pensam em explorar o espaço como forma de ganho de dinheiro, né? Exploração do turismo espacial. A NASA vem, então, com o Artemis. O projeto Artemis tem o objetivo de levar a primeira mulher para o espaço. Primeira mulher para o espaço. E também um homem negro, um humano negro, né? A primeira viagem será com a Artemis 1, como eu já tinha dito, né? Então, voltando um pouquinho na história para vocês entenderem. Em 1969, né, nós chegamos na Lua, certo? O grande vídeo, aquele que todo mundo viu e tal. Então, vários astronautas foram até o planeta, até mesmo veículos, né? 3 jipes e outros equipamentos foram até a Lua e ficaram por lá. Foram trazidos naquela época, ou seja, nos anos 70, ali, 69, 70, 382 quilos, para ser mais exato, de pedras e sedimentos do planeta, para que os cientistas, né, pudessem entender a composição da Lua, né? Então, no ano de 72, a NASA decreta o fim do projeto Apollo, do programa Apollo, e depois disso nunca mais foi feito nenhum tipo de comentário ou mesmo tentativa de retorno à Lua. Outros países chegaram a fazer já, né, voos, mas também todos por meio de sondas e robôs apenas, não mais tripulados. Agora, a NASA vem com essa grande novidade aí, que é nós irmos à Lua com tripulação, no mínimo ali, no máximo até 2024, segundo as previsões, né? O voo agora da Artemis 1 seria nesse mês de novembro, mas devido à pandemia e ao furacão Ida, se não me engano também, acabou atrasando um pouco essa questão do primeiro voo, mas já está mais ou menos programado para março ali, fevereiro ou março do ano que vem. Então nós já vamos ter, o primeiro Artemis vai voar em direção à Lua, sem tripulação. A princípio ele vai fazer um voo apenas, não vai pousar, né? Ele vai passar por cima da Lua, vai dar um giro e vai voltar. Pelo menos é o que está sendo programado, né? E é interessante que a gente vê que toda a estrutura da NASA está trabalhando como se fosse a primeira vez que a gente estivesse indo à Lua. O que no mínimo é estranho, porque nós já fomos à Lua. E não fomos uma vez só. Nós fomos diversas vezes ao planeta... Ao satélite do nosso planeta, né? Que a gente chama de Lua. Para ser mais exato, nós fomos 6 vezes. E levamos para lá 12 astronautas na Lua, na época do projeto Apollo, né? E agora a NASA vem com esse projeto, que é super legal, né? Mais ou menos, assim, a gente está com alguns probleminhas aqui no planeta, mas a NASA tem outra função, não tem a função de cuidar do planeta, imagino. Seja buscar outros planetas, sei lá, pra gente, outros locais de vida, para a gente viver em algum lugar, não sei, realmente. A não ser a questão de tecnologia, que é inegável, né, pelo menos no que a gente sabe, no que a gente conhece, de que essas explorações espaciais, esses eventos científicos, que isso não deixa de ser ciência pura, é claro que dão à humanidade um crescimento tecnológico e às vezes de expectativa de vida e tudo mais. A tecnologia envolve tudo isso, então nos dá sim então, um grande ganho, né? Eu não estou aqui em nenhum momento, como eu digo, querendo definir nada e nem induzir a nenhum tipo de pensamento contrário ao que o sistema nos apresenta como verdade. É isso? É isso? Né? Mas eles estão assim numa euforia que uma das cientistas do projeto, chegou a afirmar que eles estão empolgados com esse novo voo, né? Dessa Artemis 1, né? Artemis 1, a primeira que vai somente passar para a próxima Lua. E uma das coisas que a gente, que eu no caso peguei aqui da informação dessa cientista aí que faz parte do projeto Artemis, ela diz empolgada que ela quer ver como a nave vai se portar a uma distância mil vezes maior do que a Estação Espacial Internacional que nós temos hoje, né? E se ela aguentaria, como é que ela vai se portar com a radiação excessiva que ela vai sofrer durante o percurso até a Lua. E aí eu fico pensando aqui comigo mesmo, né? Fico pensando, então, mas, pô, nós fomos 6 vezes à Lua com outras naves, correto? O que que ela tá pensando? Qual é o que aconteceu? A gente perdeu tecnologia de lá pra cá? A gente perdeu todos os projetos da Apollo? Que agora a Artemis, quem tá fazendo essa nave nova, quer ver como é que a nave vai se portar em relação à radiação que a nave será exposta até a Lua? Não é uma coisa meio fora do normal? Por quê? Se eu já fui até um lugar, vamos supor que eu vá, vamos fazer um exemplo bem animal aqui, que é mais ou menos como eu sou, um animal, né? Então, vamos supor que eu vou até um território que tem uma região que tem uma trilha muito longa, que tem sol forte, e que eu tenho que passar por alguns terrenos irregulares ali, subir, descer, umas montanhas, buracos, regiões molhadas e tal. Eu vou a primeira vez, eu não conheço. Primeira vez eu vou despreparado, eu vou preparado no nível que eu acho que é o suficiente. Aí eu vou. Aí eu percebo que, pô, eu devia ter vindo com um protetor solar, um boné, porque tem muito sol, acabei me queimando um pouco e tal, me dei mal. Aí tinha espinho, acabei me arranhando, então podia ter vindo com uma calça comprida ou com uma bota, alguma coisa assim, entendeu? Primeira vez eu fui. A segunda, teoricamente, eu já vou vir preparado. Na terceira, mais ainda, e daí em diante, praticamente eu já dominei todo tipo de novidade que poderia ter nessa minha expedição, né? E eu imagino que na minha cabeça aqui, de um cara que não é cientista, não é especialista em viagem espacial, nem perto disso, mas se nós fomos 6 vezes com a missão Apollo para a Lua, e agora a missão Artemis vai mandar primeiro um não tripulado, justamente porque parece que é a primeira vez que a gente está indo lá, entendeu? A impressão que me dá é essa. Vamos enviar uma nave primeiro para ver o que acontece. Se ficar legal, der tudo certo, a gente na segunda, parece que a segunda não vai ser tripulada, e na terceira sim, aí vai ir já pessoas para lá. Por que que eles vão mandar duas vezes missões não tripuladas? Para ver como funciona. Como eles mesmos dizem, é só procurar aí no Google, que vocês vão ver que o pessoal está muito empolgado, os cientistas envolvidos. E todos eles com essa expectativa, como se fosse a primeira vez. A impressão que dá é essa, né? 13h29, você está curtindo, ouvindo o programa Arquivos Ocultos aqui pela Rádio Manaus, a voz da Resistência. Se você quiser participar, mandar alguma mensagem, uma contribuição, alguma crítica, né? Qualquer tipo de participação é bem-vinda aqui no nosso programa. Então você pode mandar para o meu WhatsApp 48, que é o DDD aqui de Floripa, 98413-8611. Vou repetir, 48 98413-8611. Bom, então como eu tinha dito, temos uma participação aqui, deixa eu ver, Tyrone. O homem na lua. Se Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na lua, e temos como é que é? O homem na lua. Se Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na lua e temos imagens dele desembarcando, então quem fez a filmagem? Para conspiracionistas, isso demonstra que o pouso foi uma armação. Olha, uma boa forma de abordar essa questão, né? Mas como eu disse, nós não vamos entrar nessa questão de se fomos ou não fomos. O que fica é pra gente pensar um pouquinho, tá? Estamos indo agora. Lógico, maravilhoso. Achei muito estranho, porque se a gente pegar a história da humanidade, a história do homem, né? O homem, bicho homem, que vai e conquista lugares, destrói, invade, toma conta. A Lua, a gente não fez isso. Pelo menos é o que a gente sabe, né? Aí entram as teorias, eu não quero aqui entrar muito em teoria de conspiração, mas não faz parte do padrão humano nós descobrirmos um novo lugar, um novo mundo, vamos dizer assim, e não, de alguma maneira, tomarmos conta desse novo mundo. Simplesmente nós viramos as costas. Em 1972, a Apollo disse assim, não, acabou, não precisamos mais de ir na Lua. A Lua já está conquistada, já era. Não vamos mais lá, para que eu vou naquele traço? Não tem nada lá, vou gastar um monte só para ir num lugar que não tem nada. Porque eu já vi pessoas dizendo isso. Ah, por que, que eles iam ficar indo lá se não tem nada lá? Mas aí é uma coisa meio fora do nosso padrão humano de dominação, de conquista, né, de território. Eu não acredito que se a gente que o humano não teria de alguma maneira se estabelecido na Lua se nós tivéssemos realmente chegado lá naquele período, né? Então, ou a gente já está lá. Isso são dentro de teorias, não estou falando verdade nem afirmando nada. Teorias em cima do pensamento e das ações do homem em relação à conquista de território e novas regiões. O homem, sempre que encontrou algo novo, ele se estabeleceu por um período. Ainda mais uma questão de um satélite, porque sabemos que hoje o custo, o que causa um grande custo, um custo alto para as viagens espaciais, é justamente o combustível. Né, lançar o foguete carregado e atravessar a atmosfera e tudo mais é o que causa o maior custo aí, até mesmo questão de peso, porque tem que ter muito combustível para poder impulsionar a nave para ela passar, ultrapassar a atmosfera e toda a barreira natural que o planeta tem, né? Tu imagina um lançamento, uma estação de lançamento na Lua. Hã? Muito menos custo para lançar, certo? É ou não é verdade? Então, dizer que não tem sentido ir para um lugar que não tem nada é meio uma resposta meio de quem não tem o que dizer, né? Não tem o que dizer, eu não vou ficar indo para um lugar que não tem nada, só rocha e areia e coisa, para que eu vou ir para lá, vou gastar milhões para ir para um lugar assim? Mas se a gente tivesse levado as nossas estruturas de lançamento para lá, hoje em dia nós estaríamos indo para outros lugares mais distantes, talvez de forma mais fácil. Isso é apenas uma teoria, não estou aqui, não sou cientista, não sou nada, o programa não tem o objetivo aqui de trazer verdades absolutas sobre nenhum assunto, é apenas uma forma de a gente pensar. A Leia Leite dá um legal aqui para mim, dizendo que está na escuta, obrigado Leia, e estamos com o WhatsApp aberto aí para você participar. Agora, por que, que eu trouxe esse papo da Lua, porque é meio, né, coisa de lunático, né, falar da Lua nesse momento. O planeta está passando por diversos problemas climáticos. Nós acabamos de, teoricamente, estamos saindo, né, devagarinho da pandemia. E aí o cara vem trazer assunto da Lua. Tá viajando, né, cara? Literalmente viajando para a Lua. Mas não, é porque uma notícia que saiu essa semana. Se eu não me engano, foi no sábado. Deixa eu só confirmar aqui. Na sexta-feira. na sexta-feira, surge uma notícia em relação ao nosso satélite aqui, a Lua. Muito interessante, né? Porque nós estamos praticamente chegando na Lua já. Ano que vem a Artemis 1 vai dar o primeiro giro, parece ser um giro pra gente ver como é que tá a situação, ver se dá pra pousar, como é que é, a radiação tá diferente dos anos 70, né, dos anos 60.